Papa Charlie India Eco, como recebe o controle? Boa noite, 164, pode conseguir agradecida? Boa noite, 164, aguarde. Tráfico agora na sua posição de 3 horas, 7.3 milhas, rumo oeste, mantendo 3 metros. Ah, sente, agora apareceu no check-out, 164. Papa Charlie India Eco? Na sua escuta, senhora. Abrir condições visuais que eu estou achando o meu pé de abaixo fora da barra. Quem é que manda lá fora da barra, Charlie Jack? Tony Salvador, muito bom dia. O Rio 5975 decolou na sua escuta. Rio 5975, contato radar na decolagem via saída Momo, submantenha nível de voo 350. Na Momo 350, Rio 5975. Rumo 864, tráfego superado, desça para 2.000 pés, ajuste no 0.6, autorizado o final do procedimento de alerta que foi da pistão no 0, reversibilizado. 2.000 no 0.6, vai passar estabilizado, 864. Apatego Vitor, Eco Vitor, tráfego superado, submantém uma centena. Uma centena, subestabiliza, Vitor, Eco Vitor. Rumo 1162, vem Mário para interceptar a chegada a Mário, desça para o nível de voo 050, ajuste na 0.6. Trouxe mais 050 na 0.6. E o 5975, autorizado direto Cogbo. Cogbo 595, 5975. Tango Yankee, Eco Tango? Tranquilo, Eco Tango, tá na sua escuta. 21 milhas, nordeste de Salvador, serviço radar encerrado, mantenha-se em condições visuais. Ao ingressar na terminal Aracaju, chame o controle na frequência 120.3. 120.3, estamos ingressando na terminal Aracaju, mantenha-se em condições visuais, 1 no Biotec, sem litoral. Tango Yankee, Eco Tango. Está estabilizado no canal 864. 1864, completo final do procedimento, chame Salvador, frequência 118, decimal 95. 285, obrigado, um ótimo trabalho. Sorri, muito bom dia, 1864, final pista 10. Sou 1864, avistado por autorizado pista no 0, vento 090 graus, 129. Eu vi todos que estão no 0, igual no 864. Duna 1162, livre de desvios, após desvios, vai autorizar direto o Duna. 2 na borda, guarde cópia. Santa Bravo, setor noroeste. Oceania 255, bom dia. Voe Mari para interceptar a chegada Mari, deixa para o nível de voo 110, ajuste na 0 no meio. Oceania 255, voo na Mari, Oceania 62. Só 162, informa o tráfego 1 hora, 24 milhas, como sudoeste, passando 070 em atenção para 100, Papa Alfa, Tango 4. Gol 1162, desce inicialmente até o nível de voo 110. Papa Tango Vitor Eco Vitor, informa o tráfego 11 horas, 21 milhas. Rumo norte, passando 135 para 110, Boeing 737-800. Ciente do tráfego, o senhor está vindo para a comida. Até para passar em Índia, confirma o chamado de fluxo. Já vai autorizado para... Confirme com o destino? Chegou para a coordenação. Pode vá para o Rio 5975? Rio 5975, passa o nível de voo 125, chame o centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. 2685, alterna 125.45, grato, tenha todos um bom dia. Bom dia, bom voo. Então, Índia Bravo, PAB. Cliente, Sonoma Taxi, Torre 1995. A Pobate Ali Índia Eco está na presença do controle do Salvador. Já bravo o acionamento por conta e risco. Reporte pronto para decolagem. Contou o 1162, teste 1-1-0. 1162, ciente. Mantenha 1-1-0 e reporte para o ano turno. Mantenha o 110, vai reportar para o ano turno. Gol 1162, tráfego informado, agora 11 horas, 8 milhas, com o sudoeste, passando 090 para uma centena, Papa Alfa, Tango 4. Quatro à direita, VTXP Índia, ponto de esquerda na 0, torre, 1-1-8-9-5, e ligando na 0 no meia. Direita Índia, 2-1-9-5-5-6-0-9-4. Foram 864, VTXP Alfa, Juliette, portão 5. Bom dia. 864, destaque autorizado. Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette 05864. Passa a linha de eco. De ponto? 1420. Seguinte, mantenha a linha do litoral em condições de slide no meu pé, vai ingressar na terminal de gel, sob o controle de gel, frequência no 0.1, papapá, terra em eco. Gol 1162, tráfego superado, deixa para 2 mil pés, ajuste no 0 no meia, autorizado final do procedimento LSX-3, atenção no 0 é estabilizado. Imagina, 0 2 mil, 0 no meia, boa próxima, estabilizado final, gol 1162. Salvador, contagem do 094, ponto para o 0 pronto. O 0094 autorizado alinhar e decolar pista no 0, vento 080 graus, 119. Ele decola no 0, vamos 094. Tá atrasando meu avião autorizado, chama o táxi. O 130, passo 110, para prosseguir o Oceania 6255. O Xané 6255, autorizado desse até 4 mil pés, ajuste no 0 no 6. 4 mil, o Xané Papá, Vitor, Eco, Vitor. Escuta, Salvador, Vitor, Eco, Vitor. 48 milhas, sudoeste de Salvador, serviço radar encerrado. Mantenha 100 para o serviço de informação de voo e alerta. Chame o centro Recife, frequência 126.0, alterna 128.8. 26.0.28, outro para o serviço de informação e alerta. Obrigado, Salvador, bom trabalho. Igualmente, bom voo. É o Papá Romeu November, Romeu November com a Juliana. Papá Romeu November, Romeu November. Via chegada a mão, autorizado esse até o nível de voo 050, ajuste no 0 no 6. A mão 050, 10 no 6. Pro Salvador, boa tarde, chegou no 094. Tá bom, contato radar na decolagem, via saída Momo, se me mantém no nível de voo 370. 370 na Momo, voo no 094. O Xalé 6255, alguma chance de voar a Duna? O Xalé 6255, autorizado, direto Duna. Boa Duna, 6255. Bravo, Tão Salvador. Bravo, decolagem por conta e risco, vento no aeródromo 100 graus, 1 no nós, reporte fora de solo. Xené 6200, voo em Mário para interceptar a chegada a Mário, autorizado esse até o nível de voo 060, ajuste no 0 no 6. 060 na Mário. Para o Tarsita 3191, tem 177310, alterna com. autorizado táxi, a parte principal, Taxo Índia, ponto de espera do 10 Torre, 1185 QNH, 1096. 0-1-6 agora no ajuste, emitir ataque pelo pátio principal. Ingresso via Índia, ponto de espera da 10 para a Torre, 295, da 3191. Na 255, reduza para 2009, tráfego precede de 12 horas, 3 milhas, com 1,80 de grau de speed em redução, Boeing 737-800. Reduzindo, minha 255. Chamo ainda Bravo, considero fora do colo 27 para o noroeste. Chame o controle 119-35. A palma é tão minha, pra você, né? Ah, ficou na DRIMA, você não matou no noroeste, grupo de Lufana, Egito. Papai Romeu Tango Índia Bravo, mantém-se em condições visuais, 1.500 pés, ajuste 0.6, reposte iniciando sobrevoo na Aragogipe. Iniciando na Aragogipe, Tango Índia Bravo. Estabilizou a MS, 1.162. 1.162, completo final do procedimento, chame todo o Salvador, frequência 1.18.95. 2.95, obrigado, bom dia, 1.162. Bom dia, bom povo. Acharam a 255, desça para 2.000 pés, ajuste na 0.6, autorizado final do procedimento elétrico, da pistão na 0 está estabilizado. Vai ser 2.000, vai para estabilizado, o Acharam 62. Vamos jogar o procedimento. É, para informar, o utilizado é para tudo, para o Acharam. Vamos no seguinte. Ah, Romeu, 90, Romeu, November, reduza para 2009, número 3 na aproximação. 2009, November. Salvador, bom dia, Jan 3191, aproximando-se, ponto espera do ano zero, pronto. Jan 3191, mantém o ponto espera, aeronave, uma milha do externo. Positivo, mantendo 3191. Chama agora o centro Recife na frequência 12685 alterna 12545. 12585 alterna 94.5. Índia Bravo, quando possível, estimado de pouso. Estimado na 1347, está presente? Certo, na 347. Novembro, Romeu, novembro, desce até a 2 no pé de informe estabilizado. Desce para 2.000, está mais estabilizado, novembro. Comigo, Galeão, pronto, cópia. Pronto. Autorizado Galeão, nível 360, pelo número 857. Decola pistão no zero, primeira curva direita. Saída da El, Leda e Irumi. Controle Salvador 120 Fugiu 1935, transponde 5153. Galeão 360, a 8, 5, 7, 7, 7, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 5153. 53, bom, vamos lá. 556. Quanto já mais correto, chame pronto. Chama não, 556. Aliás, eu mantenho pistão zero. Aqui, mas nem mantendo zero, tá? Tem que tomar tudo. 2900, né? 2900. Bom dia, o Chanel 625 estabilizado. O Chanel 6255, ajuste no 0 no 6. Continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso, informo a aeronave alinhando na 1-0. Solo 3-2, livre à direita, chama Solo Salvador, 1-2-1, décimo 1. Direita, 1-2-1-1. 1-6-2. Autorizado a decolar, pista no zero, vento 100 graus, 139. Decolagem, 3191. Alfa, 2, 1, 2, 0, 1, 2. Queda Mari, 2, 1, 0, 5, 0. Ajuste altímetro 1, 0, 1, 1. Do 407, chamo táxi. Tá, 200, deixa eu matar 3 no pé. Ajusta o quilômetro 1-0 no 6. 3.016, né? 200. Nega 255, avistado, pouso autorizado, pistão 0, 0090 graus, 129. Casa livre, 6255. Tan 3191, decolou aos 33, chama controle Salvador, 119-935. 935, Tan 3191. Salvador, bom dia. Tan 3191, decolado. 3191, contato radar na decolagem. Subo e mantemos de voo 340, via saída delta. Ok, 340, quantidade de direto Leda? Beleza, 3191 na pele 2 no teste. Pode 2000 direto Leda, 3191. Acabei de usar o localizador, rodando a venda. Novembro, Romeu, novembro, completo de aproximação. Estima agora é torre na frequência 118, decimal 95. 18,95. Torre de Salvador, é o Papa Romeu, novembro, Romeu, novembro. Papa Romeu, novembro, Romeu, novembro, torre de Salvador. Vamos, fui ele, novembro, Romeu, novembro, ajuste no 0 no 6, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguarde a autorização, November. 6255, solo 35, livre à direita, chama solo Salvador, 121, decimal 1. 21, 625, obrigado. tarde, 6255, livrou na tua escuta. Xangô 6255, se alvo, mandei pra Santa Fe Juliette. Ok, entendeu? Vai ver a Alfa, vai manter esse 2 milhares, né? 2 tipos de... Novembro, meu novembro, gente, aguarde, pista livre. Novembro. Temos 4 horas de autonomia. Nosso alternado é Ribeirão Preto. E o B? O B, 110. Aqui 407 direita, aspecto índia, ponto de espera da 90, torres, 18, aproximar 95, que negar no 06. Mudando no 06 agora, direita, na Índia, chamando 2347. Meu Romeu November, avistado, pouso autorizado, pistino 0. Vento 100 graus, 122. E o pouso Romeu November. O Oceaner 6255, fiquei tendo uma viatura, tá ali no, entre o 14 central e a pista, da Taxi Alpha, já tá andando pra entrar no pátio 13 via Juliette. Ah, eu vou ver a viatura. Número 255 é ingresso Juliette, portão 4. 4, azul 4207, no teu ponto de espera. Novembro, Romeu Novembro, solo 40, lembra à direita, chama solo Salvador, 121, décima 1. Romeu November, qual é o pátio? Conhece o caminho, Terry Sass? Sim, ingresso Taxi Alpha, Juliette, pátio principal, Lima, Mãe, Quebec, Chaminé, Quebec. Olá, Salvador, Lima, Gordo 72, é por série? Sim, chega ali, um minuto, cópia. Visual, contrato na final. Visual, azul 4207. Azul 4207, após passagem do tráfego, é por 320 da Avianca, autorizado alinhar e manter pistão zero. Mas Avianca anima sim, né? O azul 4207. Falcão 9, puxa acionamento. Agora tem que comer aguarda, estimado máximo de 2 minutos. Aguarda, tem que comer. November, Romeu November, autorizado ingresso via Juliette, pátio 1, contorne e chame na Lima. Gordo 72, cópia. Prossiga. Gordo 72, autorizado Galeão, via Golf 677, Vitor, Tango, Romeu, Zulu no 0 até Mouso, após DCT, nível 180. Decolagem pista no 0, primeira curva à direita, saída coral. Transpondo 5-1 e 5-0, controle Salvador 119.35. Autorizado São Galeão, via Golfo 77, situação do Romeu e Zulu 1-0, nível 180, curva decolada 1-0, com curva direita, subida coral. Aciona 5-1-5-0, controle de saída 109.35, bordo 72. Bordo 72, cotejamento correto no pátio militar. Vai possuir informação de BAB. Salve, Vício, Gatamari, Peça, Lima, tem 050. Ajuste de altímetro 10-0-1-7, gol 1-9-2. Via, Mari, para o 050, gol 9-6-2. Chame a 200, salva 42, a jurada no 21, decimal 1. 21, 1. Salva 200. 6200, bom dia, Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette, portão 8. Lembra o meu 9, confirme o pátio. Sim. Luca 207, pois a decolagem puxando a 0, vento 1-0 graus, 2-0 nós. Autorizado a decolagem para 2-4-3-0-4. 5-6 livre, puxa, acionamento, chame táxi. Ele foi só, né? Toma na parte boa, 3-5-6. Romeu November, prossiga via Lima, Mike, Quebec. Na Quebec, chame a torre para o cruzamento 1-1-8-9-5. Ponto 207, decolado 244, controle 1-1-9-35. Esperando 35, obrigado. Controle, muito boa tarde, o azul 4207. Reporte, pista livre. Mantendo de voo 340, via saiu da Dael. 340 via Dael, azul 4207. 3895, bom dia. Guarulhos autorizado, via Pesuno 10, Piraí, Umbate, Pesuno 44 até Pagode, nível 300. Decolagem Pesuno 0, primeira curva direita, saída Dael, Leda Motiva. Transponder 5-1-5-1. Controle Salvador 1-1-9-35. Autorizado Guarulhos 0-0 via Pesolo 10, Piraí, direto ao Bádia, Pesolo 44, mais 9. Decolando a 10 com a direita da El Neida Mótica, 5-1-5-1, transponder, controle 1-1-9-35. TAN 3895, o nível autorizado 300. 300, TAN 3895. Correto, chame pronto para o estacionamento. Chamando. Delta Juliette para autorização São Paulo Congonhas. O 1156, a mensagem foi cortada, poderia repetir informações? Tá com 1177, 1330, Guarulhos, voo 1156. Tá, o voo 1156, táxi aprovado até o ponto de espera da Piscina Zero, via Pátio Uno e Táxi Índia, ponto de espera Torre, 1895, PNH 1017. É o ponto de espera 10, Pátio Índia, ponto de espera 1095, voo 1156. Confirma a aeronave, chama a cópia. É o 37453 da Juliette para Congonhas. Juliette confere, tá 3745, autorizado Congonhas, via peso Luno 0, por base, peso Luno 6, Posmo, segue conforme rota do plano, nível de voo 360. Saída da El, Leda Motte, via primeira curva à direita. Transponder 5157, controle Salvador 120. Controle Salvador 119.35. Autorizado com o Exiga 360 via Enter Zulu 10 com base em Enter Zulu 16 Cosmo direto. Saída da El, Leda Mátima, curva direita, transponder 5157, controle 11935, para o 3745. São 3745, cotejamento correto, chame pronto para o estacionamento. Tá, gente, nós já estamos prontos para fazer o estacionamento, só falta o pessoal da Infraero para tirar o nosso sistema. Gente, aguarde a autorização para iniciar. Agora. 082, bom dia. Azul 4082, aí o chefe entra na 017, os autorizados estão na 0, vento 090 graus, 1959. E repouso azul 4082. Apesar do cruzamento, Lima Kilo Zulu, traz Oscar, hoje no Papá, Quebec, Mike na Lima, Sol 1211 para ingresso no pátio. É sim, 5/5. São dois autorizados, chame o táxi 3745. Chamar a faixa, 3745. Bom dia. Salvador, bom dia, Gordo 72. Bom dia pra você, Gordo 72. Foi acionado no passo militar, tem 1-1 na borda, eu quero explicar. Hoje aposta ataque seu hotel para cruzamento da pista 028. Você vai reportar na oposta cruzamento. O 556 Lima tem pista 0. A Lima tem pista 01556. Zulu autorizado, ingresso pátio 1, contorne o mesmo e chame levando no pátio 3. 950 direita no 211. 21, bom dia. Zulu barreiras autorizado, via rota do plano, nível 1-0-0, colagem pistão 0, curva direita, saída arbórea, pode descer conforme rota. Transponder 5136, controle Salvador 119-35. Livre decolagem, pista 1-0, voo 5-5-6. Planejamento correto, chame pronto para o acionamento Lima de Luz Lobo. Bom dia, Azul 4082, chega via alta, chame antes da Juliette para ingresso. Antes da Juliette. Do 72, cruzado cruzamento, pistão 028, na Delta mantém a posição, chame solo 121, decimal 1. Cruza, estaciona na. Toma. Do 4207, na 055, na frequência 1251, alterna 133, decimal 25. 251, 3325, quase 4207. Bom, 9-2-2, se mantém 2 mil pés. E como estabilizar o final do procedimento, beleza, que foi pista na zero, o ajuste de altímetro é 1-0-1-7. 9-17-2000, vai informar estabilizado, 9-6-2. Fechamento da Juliette Gordo, 7-2. Faz azul, alfa, é portanto da Juliette, 7-2. Falar e subir, mantendo o vídeo, 3-0, e a saída da 1. 4-7-4-5-1-4-4 a bordo, alto número 0345, alterna Galeão. Galeão, 3745, direita via Índia até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera Torre 1-1-8-9-5, KNH 1-0-1-6. Passa autorizado, direita Índia, 118-95, ponto de espera Jusimo 0-9-1-7-4-5. Azul 4082, Juliette, portão 0-1. Gol 72, observando ingresso do Azul Portão 1, segue via Juliette, Pati 1, Taxi Índia. Ponto de espera, retorne Torre 1-1-8-9-5. Juliette, Pati 1, Índia. E aí, quando retornar, chamará a Torre 118-5. ILS, gol 962. Gol 962, completo final, chame turno. 118, decimal 95. 1895, obrigado, bom dia. Correio até 3745, pronto, ponto para cabeceira 10. Mas é ponto espera até 3745. Vai manter, 3745. Torre Salvador, um bom dia. O 962 passando Índia Serra, final da 10. O 962, ajuste no 0 no meio, reporte visual do campo. Tá totalmente visual com o 0, gol 962. Teste gol 962, tráfego ajustado. Pista utilizado por vista no 0, vento 1-0 graus, 1-0 nós, chuva leve sobre o campo. Ok, chuva leve, liga o posto 1-0, gol 962. Lima 3745, Lima tem puxa no 0. Ali mantém no 0, 3745. Torre Salvador, bordo 72, na sequência do carro. Bordo 72, mantém o ponto de espera. Aperá, 72. Chama agora o centro Recife, chama 251, alterna 13325. 251, 3325, 156. 259, direita no 21, décimo 1. 21, 1. Solo, gol no 962, gol no 962, alfa, chamei a cidade Juliette. Vou do 72 ali, mantém puxando a 0. Vamos ver 72. 7745, decolado azul 1401, controle 119, detona 35. 19935, 3745, obrigado, uma boa tarde. Aguarde pronto, Gordo 2. Aguarde, Gordo 72. E a saída da 6360, e a saída da El. Pode levar na proa de Dael, certo? 9, após será autorizado, ok? Após o gol, será autorizado, tanto 32, tanto 5. 1962, Juliette, portão 9. Gente, obrigado. Gordo 72, autorizado a decolagem pistão 0, vento 1-0 graus, 1-1 nós. Autorizado a decolagem, Gordo 72. Você, decolagem 07. A 3895 autorizado, chama táxi. 3895, chama táxi, 3895. 07, a coordenação com a equipe de saúde da Explorer é Porsche Atena. Gordo 72, decolado azul 1403, controle 119-35. 119-35, até a boa tarde, Gordo 72. Autorização nível 350 para Maceió, e se eu tiver a potência de processar, não tem certeza de andar. Saiu? 864, Maceió autorizado, meu peso 17, nível 350. Saída Puca, Jama, Aracaju, primeira curva à esquerda. Transponder 5410, controle Salvador 119-35. 350, Maceió aprovado pela peso do Maceió. Saída Puca, Jama, Aracaju, primeira curva à esquerda. 5410, transponder de novo 35, controle, boa noite, 64. Correto, boa noite, 64, chama pronto. Gordo 72 autorizado, curva à direita na proa da posição coral. Siga presente, coral. Salvador, muito boa tarde, eu sou 3216. Informação Juliette. São 3216, sanificação, via chegada Mari, desse manter 050. Ajuste do altímetro 0116. 0116, o ajuste, pertence daquilo. Está em forma que está com desvio, a proa 055. Chote. Após o desvio, após o término, informa o controle da 3216. Após o controle da 3216. A decola 10, da El Leda, tiro Turismo 3.5, 170, e o controle 1198-62. O 1935, controle 6213, chama para o nosso estacionamento. 1935, 2 0 3 da Bosch, 4 horas da Sonomia, Gabriel. Foi 07. 2 0 7, canto 3 0 5, tá, tá preparado para o ponto de espera, ponto de espera, torre 1 8 9 5, canhegal no 0 no 6, siga via Pátio 1 Índia. Via Pátio 1 Índia, ponto 0 no 6, no ponto de espera 1 0 torre 1 8 9 5, está confirmando o POB 203. 203. Estacionamento de Amparo Cardes, Lima, que usou. Essa é a medicação, via chegada a mar, desse mantém 060. Ajuste de altímetro 1 0 9 6. 1 0 3 6, 4 0 3 6. Salvador 3 2 1 6. 2 1 6, prossiga. Após de vir, pode voar direto de Duna? Oi, Itapo. Voando em Itapo, então anda pra gente. 3 2 1 6. 3 7 4 5, chama agora. Na frequência 1251, alterna 1133, decimal 25. 251-3325, só 3745. Decolar, pistão 0, 3289. Na escuta?